21 C10, André Alripa. Já deu nossa hora, mas fique à vontade pra decidir se quer ir ou não. Ou não. Tá ficando tarde, tô ficando louco, mas eu tô na tua intenção. Te conheci através de um amigo que disse que tu era muito louco. Me disse que tu combina comigo, teu beijo é o número da minha boca. Mas tu me ganha quando a cena enrola. Vamos fugir preta pro paraíso. Hoje tu é tudo que eu preciso, mas também não vou encher tua bola. E quando a gente tá sem nada, deixar o cheiro do teu corpo no meu. Às vezes eu me travo, me perco, me acho, é só tu me abraçar. Complica minha vida, tu é complicada, meu Deus, olha só no que deu. Se quer ir embora, melhor ir agora e ver no que vai dar. Quer ficar, pode ficar. Só nós dois, pode deitar. Pode me dar todo amor. Preta, preta. FS Produções. Conheci através de um amigo que disse que tu era muito louco. E disse que tu combina comigo, teu beijo é o número da minha boca. Mas tu me ganha quando a cena enrola. Vamos fugir preta pro paraíso. Hoje tu é tudo que eu preciso, mas também não vou encher tua bola. E quando a gente tá sem nada, deixar o cheiro do teu corpo no meu. Às vezes eu me travo, me perco, me acho, é só tu me abraçar. Complica minha vida, tu é complicada, meu Deus, olha só no que deu. Se quer ir embora, melhor ir agora e ver no que vai dar. Quer ficar, pode ficar. Só nós dois, pode deitar. Pode me dar todo amor. Preta, preta. Quer ficar, pode ficar. Só nós dois, pode deitar. Pode me dar todo amor. Preta, preta. Barbearia Novo Grau, parceiro Nilsali, tamo junto!